Rádio Mais Educação. Aqui você tem vez e voz. No programa de hoje, iremos falar sobre violência e insegurança nos dias atuais. A violência e a insegurança aumentam assustadoramente em nossa sociedade. Hoje não temos liberdade. Para abordar este tema, convidamos três moradores do bairro Vila Lobos, que representam três gerações. Vamos ouvir a entrevista com a repórter Núbia Barbosa. Boa tarde. Hoje nós vamos conversar com três moradoras do bairro Vila Lobos para falar sobre esse tema da violência nos dias atuais. Qual é o seu nome? É Mauricéia. Há quanto tempo você mora no bairro? Ih, minha filha, já tem uns 40 anos que eu moro nesse bairro aqui. Ô, Mauricéia, o que você percebe que teve mais significativo mudanças na segurança nesse tempo que você mora no bairro? Olha, no meu tempo de criança, a gente brincava, era no terreiro, na rua, ficava até lá para as 9 horas da noite, brincando de roda, brincando de pique. A gente fazia muita coisa. Mas hoje em dia a gente tem medo até de sair na rua, porque nem o meu pagamento eu não posso ir lá no banco buscar. Eu tenho medo de sair lá no, na saidinha de banco. Agora vamos chamar mais uma moradora do bairro. Boa tarde, qual é o seu nome? Patrícia. Quanto tempo você mora no bairro? Uns 20 anos, mais ou menos. Você tem filhos? Tenho dois. E aí, como você percebe, como que é o lazer dos seus filhos hoje em dia aqui no bairro? É, hoje a principal preocupação é a falta de liberdade que eles têm, né? Hoje eles vivem presos no videogame, não têm liberdade de sair da rua, não podem ir para a casa do coleguinha, tem que ficar preso dentro de casa. E isso é muito frustrante para uma mãe que viveu toda uma infância em liberdade. Bom, agora nós vamos conversar com essa pequenininha bonitinha aqui. Qual é o seu nome? Rose. Quantos anos você tem? Eu tenho 7 anos. Do que você mais gosta de brincar? Ah, eu gosto mesmo é de brincar com minhas coleguinhas na rua, em frente à minha casa. Só que minha mãe não deixa. Ela fala que é perigoso. Então, eu tenho que ficar em casa assistindo televisão. Bom, para encerrar, nós vamos conversar agora com a presidente da associação do bairro Vila Lobos. Qual é o seu nome? Eliane Rodolfo. O que você tem para nos falar sobre essa insegurança que está acontecendo atualmente na cidade? Bom, o nosso bairro antigamente era um bairro alegre e feliz. Com a violência atual, a pracinha deixou de ser frequentada, as crianças deixaram de brincar e os locais destinados às crianças estão sendo frequentados por usuários de drogas. Então, essa violência nos dias atuais está deixando a nossa cidade cada vez mais triste e as crianças cada vez mais presas às tecnologias e às televisões. Bom, esse foi o relato dos moradores do bairro. Vamos voltar agora para finalizar com a edição do nosso jornal. Essa foi mais uma edição da sua Rádio Mais Educação. Participaram dessa edição repórteres Núbia Barbosa, Débora Cristina Borges. Entrevistados Patrícia Assis, Mauricéia Violete, Rosilane Barros. E a presidente da Associação de Bairro, Eliane Rodolfo. Edição final, Núbia. Rádio Mais Educação. Aqui você tem vez e voz.